The queen of the forest is here. Silence your mind so you can hear. The queen of the forest is here. Silence your mind so you can hear. Her voice comes from your heart. You are your heart, you are your divine heart. Her voice comes from your heart. You are your heart, you are your divine heart. The queen of the forest is here. Silence your mind so you can hear. The queen of the forest is here. Silence your mind so you can hear. Her voice comes from your womb. You are your womb, you are your divine womb. Her voice comes from your womb. You are your womb, you are your divine womb. Through the mysteries of blood I will follow my path with my divine mother. Through the mysteries of blood I will follow my path with my divine mother. A rainha da floresta está aqui, te silencia para poder ouvir. A rainha da floresta está aqui, te silencia para poder ouvir. Sua voz vem do coração, do seu mais puro divino coração. Sua voz vem do coração, do seu mais puro divino coração. A rainha da floresta está aqui, te silencia para poder ouvir. A rainha da floresta está aqui, te silencia para poder ouvir. Sua voz vem do seu útero, do seu ventre divino e sagrado. Sua voz vem do seu útero, do seu ventre divino e sagrado. Em mistérios de sangue eu vou seguir o meu caminho com minha mãe divina. Em mistérios de sangue eu vou seguir o meu